Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Anos 60 aqui no canal 2 da sua Rádio Antena Web. Hoje vamos falar-lhe do ano de 1967. É deste ano que vamos trazer várias músicas, 17 ao todo. Mas antes, deixe-me partilhar consigo aquilo que, na minha opinião, foi o acontecimento mais marcante de 1967. Aconteceu aqui em Portugal e lembrei-me disto até agora à conta das cheias que estão a acontecer no Brasil, infelizmente bem mais trágicas do que aquelas que aconteceram a 26 de novembro de 1967 em Lisboa, nas quais morreram mais de 500 pessoas. É uma tragédia que tem apenas 44 anos, mas parece que vai muito longe. Ora, o principal motivo foi realmente das condições precárias em que viviam os lisboetas. Sobretudo ali naquelas zonas mais perto da... Enfim, na baixa da cidade, não é? Ora, este foi o momento que, na minha opinião, marcou o nosso ano de 1967. Aconteceram muitas outras coisas, o Che Guevara foi executado... Houve um golpe militar na Grécia. Portanto, aconteceu muita coisa. O Brasil mudou de nome, passou a ser República Federal do Brasil e não República dos Estados Unidos do Brasil. Portanto, mudou muita coisa, mas acho que realmente o acontecimento mais marcante foi mesmo este incidente, esta catástrofe que se deu aqui em Portugal. Em 1967, a 26 de novembro, a quando das cheias que vitimaram cerca de 500 pessoas em Lisboa. Ora, vamos iniciar a edição de hoje com uma grande música. Frank e Nancy Sinatra, pai e filho, a interpretarem Something Stupid. Uma grande música que depois teve, por exemplo, interpretações como a de Nicole Kidman e Robbie Williams. Mais tarde. Vamos ainda ouvir Guantanamera, esta música creio que já é mais antiga, mas vamos aqui ouvir na versão dos The Sandpipers, aliás. E vamos fechar com uma música lindíssima e que se tornou um hino do amor. A música White, de Procol Harum. Sem dúvida uma grande música, um grande sucesso que surgiu em 1967. É assim que abrimos mais uma edição do Anos 60 para esta noite de sábado, dia 22 de janeiro, de 2011. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And

guess at first just go sleep. Turn the wider shade off. Agora, depois destas três primeiras melodias que preencheram o nosso espaço radiofónico, vamos agora ficar com os Beatles e o tema All You'll Need Is Love. É um tema fantástico dos Beatles, lançado no ano de 1967. Ainda para ouvir Chris Montes e o tema Sunny, este tema foi depois transformado num sucesso de dança pelos Boney M. Para finalizar, vamos ficar com uma música que venceu um festival da Eurovisão, não me recordo agora de que ano, creio que foi de 66. E então em 67 surgiu este Estou Feliz, a música de Ed Carlos, do Brasil. É uma versão brasileira, ou melhor, uma versão traduzida, portanto, desta música traduzida, enfim. Creio que tem até uma outra letra com outro significado. De todas formas, a melodia mesmo, vamos ouvir e certamente que vai conhecer esta música. E vai conhecê-la muito bem, porque ela, mesmo depois de ter vencido o Festival da Eurovisão, fez um sucesso tremendo na Europa. Vamos ouvi-la daqui a pouco. Para já, é a mesma vez dos Beatles e All You Need Is Love. me. Nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. No way you can be that isn't where you're meant to be. Vamos agora fechar a primeira parte do nosso programa com músicas brasileiras. Vamos ter antes Black is Black, de Los Bravos, lançado em 1967, e depois vamos ficar com Roberto Carlos e o tema Quando. Por fim, Nilton Nascimento faz-nos... Enfim, vamos ouvir de Nilton César A Travessia. Ora, vamos nesta travessia para o intervalo, atravessando para o outro lado do programa, que neste caso é a segunda parte. De volta daqui a pouco, não saia daí. Até já. E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci.

is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. I know why the world is smiling, smiling so tenderly. It hears the same old story through all eternity. I love was out Just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Tema de Neil Diamond, o tema chama-se Thank. E ficamos também com um tema de uma senhora que se estreou no mundo da música precisamente neste ano, 1967. Estou a falar de Cher, que no seu primeiro trabalho tinha uma faixa que era o número 1 e que se chamava You'll Better Sit Alone, Kids. É o tema que vamos ouvir logo depois de Neil Diamond. Ainda para ouvir Léo Ferré. Eles vão votar. É como se chama esta música. Eu não sei se este votar estará associado aos presidenciais que amanhã vão acontecer aqui em Portugal, mas por que não irem também votar amanhã? É um dever cívico de todos nós. E apesar de não estar relacionado com os anos 60, acho que não quer demais lembrar. Vamos depois à música. Começamos com Neil Diamond e Thank. Yeah. chase it away. Chase it away. I get a relaxation. A porté ma vie sur mon dos. J'ai déjà mis 50 berges sans être un saint ni un salaud. Je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils qu'on crucifie sur des affiches. Un doigt de scotch and gin fils et tout le reste, je m'en fiche. Ils ont voté, puis après, j'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul, les Français. Ils ont voté, et puis après, c'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais, ou suisse ou con, ou bien insecte, partout ils sont confédérés. Faut les voir à la télé urne avec le général Frappard, et leur bulletin dans les burnes, et le mépris dans un placard. Ils ont voté, puis après. Dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé. Terminamos esta edição do ano 60 com duas grandes músicas francesas. A primeira chama-se Inch'Allah e é de Salvatore Adamo. E para fechar as contas por hoje vamos ficar com uma belíssima melodia. Chama-se Aranjuez, Mon Amour. E é o tema que foi interpretado por Richard Anthony no ano de 1967. E é com esta música que fechamos as portas de mais um ano 60 aqui na sua Rádio Antena Web. Eu, Carlos Bonaparte, estou de volta de hoje a uma semana para o penúltimo ano desta nossa caminhada, o ano de 1968. Fique bem, tenha uma boa noite. Já a seguir, J. Salvador com mais um Favorites. Até para a semana. J'ai vu l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui me remues repais sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces lettres de feu, danger, frontière. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah, Inch'Allah. Son ombre, sa tendre épouse, son amie, qui repose sur les décombres, prisonnière en terre ennemie. Sur sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose, les gens sont si cervelés qu'ils me répudieront si j'ose. Dieu de l'enfer ou Dieu du ciel, toi qui te trouves bon te semble, sur cette terre d'Israël, il y a des enfants qui tremblent. Inch'Allah, Inch'Allah. L'orage, demain le sang sera lavé. La route est faite de courage, une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. J'entends toujours ce requiem lorsque sur lui je suis penché. Requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui, malgré le sable infâme, ont fait pousser 6 millions d'âmes. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah.